o baile, solta o som e vamos dançar forró, menino. O pé chegou, papai. Deixa dar 2 quilômetros. Rosa vai, papai, assim, ó. Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu. Mas vai procurar outros gostos, porque tu já me perdeu. Falando sério, cê zombava da situação. Pois é, menina, você nem tem coração. Mas agora tô solto na vibe. Putaria é o meu lema, jogado na sacanagem. Sou o rei dos esquemas. Tchau, tchau, tchau. Mas é só botada concentrada na xereca. E tu come, não para. E tu come, é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu come, não para. E tu come, é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu come, não para. E tu come, é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu come, não para. E tu come. Só cresce 10, Antônio, filho de Lula Sousa. Estamos juntos, jurado. JR Produções. Brasil para Don Sérgio Tech. Carreta RR, BP no paredão. Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu. Mas vai procurar outros gostos, porque tu. Falando sério, cê zombava da situação. Pois é, menina, você nem tem coração. Agora tô solto na vibe, putaria é o meu lema. Jogado na sacanagem, sou o rei dos esquemas. Show! E é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu tome e não para, vai tu tome. E é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu tome e não para, vai tu tome. E é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu tome e não para, e tu tome. E é só botada concentrada na xereca da malvada. Tu tome e não para, e tu tome. Raza vai, papai. Respeita, filho, vai. Oh, oh, oh, Larry Miami. É o nome da fera. Raza vai, papai. Deixa dar 2 quilos. Oh, o ré chegou. Mas isso é viu do piseiro. Vamos